Semana passada, nós fomos apresentados ao tema deste semestre, o Guia da Vida Simples, Lições do Eclesiastes, livro bíblico do Eclesiastes, que será o nosso bom companheiro ao longo dos nossos encontros neste semestre. E o texto que nós vamos ler hoje, capítulo 2, primeiro verso ao verso 11, que diz assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, e tive outros que nasceram em minha casa. Além disso, tive mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras e de um harém, delícia dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. 2010, aqui em Maringá, sob a orientação da UEM, saiu o resultado de uma pesquisa que procurava levantar, identificar o grau de satisfação, realização, felicidade dos moradores dessa cidade. Então, em 2010, essa pesquisa mostrou que em Maringá, naquele momento, 90% das pessoas se consideravam felizes. 2010, em Maringá, 90% dos entrevistados se declararam felizes. E à época foram feitos muitos comentários a partir da pesquisa. Sugestões do tipo a estrutura da cidade, a beleza, a qualidade dos moradores. Esses critérios ajudam na construção de uma concepção de felicidade. E é claro que, para nós, foi muito bom sabermos que, na nossa cidade, 90% das pessoas se declaram, de alguma maneira, felizes. Ocorre que este ano, 2014, começo do ano, uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa em parceria com a Rede Globo, com números levantados em 60 favelas brasileiras, chegou à conclusão que 94% dessas pessoas se consideram felizes. Então, veja bem, 2014, 60 favelas brasileiras, 94% das pessoas entrevistadas na pesquisa se declararam felizes. Mais de 60% disseram que não deixariam a favela em hipótese alguma. E aí eu fiquei me perguntando sobre aquelas análises todas a respeito da estrutura da cidade, da qualidade de vida. Porque, pasmem, os moradores da favela, em maior número, se declararam felizes em relação aos moradores de Maringá. Claro que aqui nós poderíamos levantar vieses da pesquisa, ou das pesquisas. Conceito de felicidade, por exemplo. A própria influência da pesquisa em si, na opinião que a pessoa dá a respeito de si mesma. Brasileiro não gosta de desagradar ninguém, nem entrevistador de instituto de pesquisa. Você se considera feliz? Ah, sim. Tão feliz que vou até te convidar para sair comigo hoje à noite, se for uma entrevistadora, por exemplo. Todos esses vieses podem ser considerados. Contudo, uma coisa não muda. Que mais pessoas na favela se declararam felizes do que numa cidade como Maringá. Seja na realidade esse número qual for, descontados todos os problemas metodológicos que uma pesquisa dessa levanta, o fato é que mais pessoas nas favelas brasileiras se declararam felizes em relação àquelas que o fizeram numa cidade como Maringá. O que mostra uma questão, e é aí que eu queria chegar, que independentemente do conceito de felicidade que essas pessoas tenham e o quanto de fato são felizes, não há uma relação direta entre a estrutura com a qual a gente conta, as coisas que a gente tem e o quanto a gente é feliz. É isso que uma pesquisa desse tipo mostra. Mesmo que nós possamos questionar a veracidade com que as pessoas responderam, mesmo que nós possamos questionar a metodologia empregada, o fato é que o resultado final tenha o índice de erro que for aplicado, mostra que felicidade não tem tanto a ver com aquilo que a gente tem, mas com o modo como a gente se relaciona com aquilo que a gente tem. Por isso que alguém já disse que felicidade não é um lugar onde a gente chega, mas é um jeito como a gente vai. É possível que alguém que tenha uma estrutura pessoal mais bem elaborada tenha uma compreensão e uma declaração de felicidade pessoal mais modesta, mais acanhada, mais frágil do que alguém que não tem nem metade dessa mesma estrutura, dessas mesmas condições pessoais. E isso é uma tese da Bíblia, com pesquisa ou sem pesquisa, com números ou sem eles. A Bíblia Sagrada também bate nessa tecla. Não houve na história da humanidade um povo, uma etnia, uma nação tão massacrada como a judaica. Também não houve um povo com tanta consciência de identidade e tanta autoestima como o povo judeu. Não houve na história uma expressão de fé tão perseguida, humilhada, maltratada como o cristianismo iniciante, a chamada igreja primitiva. Contudo, foram declarados o povo mais feliz da terra. Essa diferença, essa distinção entre as circunstâncias e o coração. Isso é maravilhoso. Que as minhas circunstâncias não dizem quem eu sou. e por isso não são elas que me fazem feliz ou me roubam o direito e a capacidade de ser feliz. Feliz não é alguém que tem tudo o que quer, mas que se relaciona bem com tudo que tem. Para-choque de caminhão puro. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Shakespeare. Só que não. Só que não. O Eclesiastes, nesse aspecto, é um simplificador, e é o que nós temos dito a respeito do pregador de Eclesiastes, porque ele tira da vida essa maquiagem. O Eclesiastes, ele é um simplificador porque ele não permite que você atribua valor àquilo que não tem valor. Ele desmascara a realidade da vida. O Eclesiastes grita com todas as letras: o rei está nu. Você conhece a fábula do rei nu? Um rei muito soberbo, muito arrogante, decidiu que queria ter uma roupa que ninguém tivesse no mundo. Foi procurar o melhor alfaiate de sua nação e disse: eu quero uma roupa que ninguém tenha. E eu vou voltar em tantos dias, e se você não tiver essa roupa, você pode considerar que é um homem morto. O alfaiate ficou desesperado. Pesquisou, estudou, foi atrás, pensou, não chegou a uma conclusão. O que eu vou fazer para esse rei maluco? Chegou o dia, o alfaiate não tinha nada para apresentar. O rei foi visitá-lo para ver como estava indo a ideia da roupa. Quando ele entrou, o alfaiate, apavorado, não sabia o que fazer, teve uma ideia. O rei entrou, o alfaiate disse: meu rei, o que eu tenho para o senhor, ninguém nesse mundo tem. Eu consegui um tecido que não tem lugar nenhum. Eu consegui de um modo que depois eu explico, mas é um tecido que só enxergam as pessoas inteligentes. Gente burra não vê não. Tonto não vê não, mas gente inteligente vê. É uma roupa diferenciada, um tecido diferenciado. Quer ver? Está aqui, ó. E fez que mostrava um tecido para o rei que não existia. Está vendo, meu senhor, que coisa linda? Só inteligentes veem. O rei, soberbo, arrogante, olhou e falou: mas não é que é a coisa mais linda do mundo? Fez que pegou, e macio, né? Meu rei, é a roupa ideal para o senhor. O senhor é um homem inteligente, que lida com gente inteligente. Só gente inteligente vai ver a sua roupa. O rei, mais que na hora, aprovou. Pode fazer. Gostei do tecido, gostei da ideia, pode fazer. Passou mais um tempo, o rei voltou lá. O alfaiate falou: está aqui pronta a roupa. Não tinha nada na mão dele. Está aqui pronta a roupa, só gente inteligente vai ver. O rei fez que pegou, falou: mas ficou lindo demais. Eu gostei muito de tudo. Vamos ver se me serve, vamos ver se está do meu tamanho. E o rei tirou a roupa dele real, pôs aquela roupa invisível. E o que você acha? O alfaiate. E o alfaiate olhando falou: não, está lindo, lindo. Aí o rei aprovou e marcou um desfile para desfilar diante da nação com a roupa nova que só os inteligentes viam. E correu na nação que o rei tinha uma roupa nova que só gente inteligente via. Então toda a corte dele via. O rei pelado, nu. O que vocês acharam, todo mundo? Oh, que roupa linda, que coisa espetacular. Toda a corte, os sábios, todo mundo, mas que roupa maravilhosa. Aí o rei foi para a comitiva. E o povo todo lá aplaudindo a nova roupa do rei, que era a coisa mais linda do mundo. Até que uma criança, como essa que está aqui, apontou e disse: ah, o rei está pelado! E todo mundo começou a rir do idiota que, querendo ser mais inteligente que todo mundo, estava pelado, usando uma roupa feita de um tecido que só gente inteligente podia ver. É isso que o Eclesiastes faz. O Eclesiastes aponta o dedo e diz: o rei está nu. Está todo mundo fingindo que a vida tem uma roupa feita de um tecido invisível que só os inteligentes veem. Mas não há roupa nenhuma. Tem nada de novo debaixo do sol, tudo é inútil correr atrás do vento. Aquilo que a gente acha tão maravilhoso, tão cheio de valor, no final das contas não tem valor nenhum. Por isso Eclesiastes é um simplificador. Porque ele desmascara a nudez do rei. Porque ele diz, não é isso, não tem nada aí, não tem nada aí. Vocês podem falar que tem, não tem. Não é que só os inteligentes veem, não tem nada aí. E as pessoas que vêm estão fingindo ver, porque elas querem acreditar que vêm. Semana passada eu falei sobre verdades simples que o Eclesiastes nos apresenta. Hoje eu queria falar sobre algumas lições que o Eclesiastes nos apresenta sobre esse viver simples que pode nos fazer felizes independentemente daquilo que a gente tenha à nossa disposição. Três lições rapidamente. Primeira, simplicidade é desfrutar dos prazeres da vida sem exagerar na dose. Simplicidade é desfrutar dos prazeres da vida sem exagerar na dose. O pregador fez, na busca por preenchimentos de alma que todos nós empreendemos na vida, o que muitos de nós também fazem quando não conseguem rapidamente encontrar alguma coisa. Recorrem aos prazeres. Então o pregador diz assim: eu bebi vinho, eu fiz extravagâncias, eu tive mulheres de todas as cores, de várias idades, muitos amores. Radamés, você bêbado aquele dia cantando essa música, foi uma das coisas mais tristes que eu vi em toda a minha vida. Em cima da mesa. De quem que é essa música? Martinho da Vila, é isso mesmo. E o que está escrito no Salmo 24, você sabe? O rei está nu. O pregador teve então muitas experiências de prazer, mas fez uma ressalva: contudo, sem abandonar a minha sabedoria. Por quê? Porque na busca por prazer a gente corre o risco de deixar de ser sábio, transformar o prazer em algo que ele não tem capacidade de ser e perder o foco da vida e perder inclusive a capacidade de ter prazer. Um dos exemplos mais dramáticos da nossa geração é a drogadição. Qual que é a base da drogadição? A busca por um prazer imediato, momentâneo, autoproduzido, mas que finalmente perde a força, perde o efeito e ainda faz com que a pessoa perca todas as suas demais capacidades de experiência de prazer. Prazer como busca frenética, prazer exagerado, o compromisso único e exclusivo com a satisfação das próprias potencialidades sensoriais, isso faz com que a pessoa se afunde num buraco cada vez mais fundo. Um livro muito interessante do G.K. Chesterton, que foi uma das influências literárias do C.S. Lewis, livro Ortodoxia. Chesterton diz assim: na busca desenfreada por prazer, o ser humano perdeu o prazer principal, porque o prazer principal é a surpresa. Toda vez que nós apostamos as nossas fichas em experiências de prazer, o prazer não é tanto quanto a gente imaginava e, na sequência, deixa um rastro de tristeza e dor. Pode ser uma coisa simples, não é? Por exemplo, quando você imagina que uma festa de aniversário que a sua família está fazendo para você vai ser um momento tão lindo e maravilhoso na sua vida, finalmente vai trazer alguma alegria para o seu coração, que faz tempo não tem alegria nenhuma, e quando chega essa festa, ela é um fracasso. E o que era para ser alegre vira um brigueiro. Você tinha tanta expectativa de prazer numa coisa que a frustração se tornou inevitável. Por outro lado, é muito possível que muitos de nós, não esperando muita coisa de uma situação, tenham vivido um prazer absoluto nessa situação, não é? Você aposta tanto num filho que vai te dar prazer quando tiver uma conquista, e ou ele não tem essa conquista, ou até tem e você não tem prazer, porque esperou muito e veio menos do que você esperava. Mas, de repente, um gesto carinhoso de um filho que você não estava esperando faz com que você ganhe o dia, não é? Porque aquilo que a gente não espera, quando vem, é lucro. Aquilo que a gente espera muito, quando vem, geralmente é menos do que o que a gente estava esperando. Esse é o problema da busca desenfreada por prazer. E existem os exemplos bobos, mas também os exemplos agudos, graves, complicados, mais sérios, como, por exemplo, homens que, por causa de uma noite de prazer, jogam suas famílias no lixo. Homens que, por causa de, às vezes, minutos de prazer, jogam a sua dignidade, as suas convicções, a sua fé no lixo. Na busca pelo prazer, o preço é muito alto por pouca coisa. Seja o foco do prazer o que for, se o desejo é preencher a vida com experiências de prazer, no final das contas, o preço é muito alto para pouca coisa. O prazer cobra caro e entrega quase nada. Por melhor que tenha sido a bebedeira, mais extensa e mais dolorida é a ressaca. Por melhor que tenha sido a aventura amorosa, sexual, nada compensa a perda da casa, da família, do respeito dos filhos, ou o que quer que seja. Por mais que tenha sido uma noitada de jogatina inesquecível, nada anula que a conta vai chegar no dia seguinte. É como estar com cartão de crédito na concessionária e num minuto de bobeira fazer aquisição, ter um prazer momentâneo, pontual, mas depois se arrepender amargamente porque a conta ficou grande demais e a solução não era tudo isso. Veja, cada um de nós tem a sua ideia a esse respeito. O que o Eclesiastes está dizendo é: tem nada errado você desfrutar prazer, desde que você não exagere na dose, desde que você não abandone a sabedoria, desde que você não se esqueça que o prazer maior é aquele que vem de Deus, que é aquele que a gente não consegue produzir, que é aquele que a gente não consegue provocar por nós mesmos, mas quando acontece, preenche o coração, anima a vida, faz toda a diferença. A vida não é orientada pela busca do prazer, mas pela certeza de que o prazer invariavelmente ocorre para aqueles que estão buscando o foco correto. Segunda lição do Eclesiastes. Simplicidade é desfrutar das conquistas da vida sem achar que isso é tudo. O pregador chegou onde a maioria das pessoas nunca vai chegar. Já comentei isso aqui, eu estava falando num encontro de mulheres, havia umas 150 mulheres, e eu não sei que raciocínio exatamente eu estava desenvolvendo. Eu disse para elas assim: muito provavelmente eu nunca vou ter a fortuna que um Bill Gates tem. Uma senhora sentada na primeira fileira falou assim: provavelmente não, o senhor nunca vai ter. Vai ficar quieta aí, irmã, tá doida? Não pode participar da mensagem assim, não. Alguém tira essa irmã daqui, por favor. Que balde de água fria, por que não? Só preciso de uma bela ideia, daquela que todos nós estamos procurando e não achamos. O pregador chegou em níveis que a maioria dos homens nunca atingiu. Ele diz: ninguém antes de mim em Jerusalém teve tanto como eu tive. Comprou, acumulou, construiu, realizou. Sujeito para quem a vida nunca disse não. Mas ele diz: no final eu concluí que tudo isso é inútil. Por quê? Porque às vezes a gente acha que realizações vão trazer felicidade. Quando eu terminar isso, aí sim eu vou poder me alegrar. Quando eu tiver isso pronto, aí sim eu vou ser feliz. Eu e minha esposa estamos brigando muito, mas é porque a nossa casa não está pronta e isso deixa ela nervosa, me deixa nervoso. Mas quando a nossa casa fica pronta, aí o nosso casamento vai voltar a ser como era. Um tempo atrás, aconselhando um casal, ele falando de um lado, ela falando do outro, ele brigando de um lado, ela brigando do outro, e eu tentando ajudá-los, de repente ele falou assim: pastor, essa mulher é assim mesmo, eu com dinheiro na conta está tudo bem, eu sem dinheiro na conta vira isso que virou. Isso não é simplicidade, isso é simplismo. Quando você dá uma resposta fácil e geralmente estúpida para um problema complexo, geralmente importante. Essa sensação de que grandes realizações vão trazer grande satisfação. E o pregador fez tudo o que alguém pode fazer na vida. E ao final concluiu que tudo isso é inútil. Por quê? Porque a felicidade não está nessas coisas. Que bom que eu consegui finalmente construir minha casa, mas não é nela que está a minha identidade e muito menos a minha felicidade. Que bom que eu consegui finalmente ter um carro zero, bacana, confortável, mas que bom que o meu time ganhou o campeonato. O seu nunca ganha, né? O seu está bem feio, né? Não ganha nada. Que bom que nós recebemos de Deus a dádiva de realizar coisas. Vamos desfrutar das conquistas, mas sem achar que isso faz com que a gente seja melhor. Porque ninguém é o que faz. Cada um é o que traz consigo no coração. Cada um de nós é quem Deus diz que nós somos. E a nossa felicidade está em quer conquistemos muitas coisas, quer não, somos os mesmos. Porque a coisa mais triste do mundo é ver um homem que antes das conquistas é humilde, é amigo, é amoroso e depois das conquistas é um traste, é um soberbo, é um arrogante. Esse homem nunca vai ser feliz. E as pessoas vão se afastar cada vez mais dele. E as suas conquistas serão mais perdas do que ganhos. Essa é a lição do Eclesiastes. Simplicidade é desfrutar das conquistas sem achar que isso é tudo. Faz parte, mas não é tudo. E se todas as fichas forem apostadas nisso, isso é inútil e é correr atrás do vento. Mas a terceira lição é a que eu mais gosto nesse texto e com ela nós vamos terminar. Terceiro, simplicidade é desfrutar dos desafios da vida sem depender dos resultados. A frase que mais me tocou nesse texto que nós lemos foi essa: eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Na hora eu me lembrei da música da Ana Carolina: minha procura por si só já era o que eu queria achar. A felicidade que vem no processo e não no desfecho. Um provérbio oriental diz que estradas existem para caminhos e não para destinos. Embora nós somos de uma geração que pensa na estrada em função do seu destino e não do caminho que ela traz. Nós viajamos, mas viajamos para chegar. Nós fazemos, mas fazemos pensando no resultado. Você, pai, tem um menino de 15 anos, está estudando para prestar uma prova importante. Você decide que vai estudar com ele, senta com ele todos os dias. Lê com ele, conversa com ele, tira dúvidas dele, aprende com ele. Depois que vocês estudam juntos, você vai assistir futebol com ele, vai tomar sorvete com ele, passeia com ele. No final das contas, ele vai mal na prova. Aí você olha para ele e diz assim: tanto trabalho para nada, menino! Sua estrada é só para destino, não tem caminho. Porque o tanto que você se aproximou desse seu filho, isso não acontecia há anos na vida de vocês. Ele não passou porque talvez não deu para recuperar o tempo perdido. Mas o que aconteceu entre você e ele, nunca mais pode ser apagado. Não foi jogado no lixo. Você decidiu fazer um churrasco com seu menino, com a sua esposa, com a sua menina. Comprou lá carne, puseram música, você dançou com a sua menina, seu menino dançou com a sua esposa, vocês ficaram ali só em família, de repente a carne não deu certo, queimou. Ah, perdemos o churrasco. Não, não perdemos, ganhamos. Porque estradas existem para caminhos e não para destinos. De repente eu não cheguei onde eu queria, mas valeu ter ido. Valeu a gente ter saído junto. Valeu a gente ter buscado isso junto. A nossa amizade se aproximou, o nosso relacionamento se fortaleceu. Comecei um trabalho novo. De repente não alcancei as promoções que eu tanto queria. De repente não ganhei o dinheiro que eu imaginava. Mas cresci como pessoa, me tornei um homem melhor. Não se joga a vida no lixo porque os resultados não foram alcançados. Um dia pregando sobre isso, terminei de falar, uma senhora veio me procurar, lágrimas nos olhos, disse: pastor, eu quero agradecer. Que eu fiquei casada há 40 anos com um homem que agora me abandonou. E eu dizia para todo mundo: 40 anos da minha vida jogados no lixo. E hoje eu aprendi que nenhum dia da minha vida foi jogado no lixo. Nenhum dia da minha vida foi jogado no lixo. Porque nenhum dia da nossa vida é jogado no lixo. Nada que nos diz respeito vai para o lixo. Estradas existem para caminhos e não para destinos. Mas nós somos tão utilitários, imediatistas, estressados, irritadiços, até para andar de carro a gente sofre. Milan Kundera, no livro A Lentidão, começa falando sobre uma viagem em casal para um castelo na França, se eu não estou enganado, dirigindo o carro na estrada, pista simples, bem movimentada dos dois lados, atrás um carro colado, bicando, querendo passar, mas não podendo por causa do trânsito no sentido contrário. Impaciente, virava e mexia, saía, voltava. Milan Kundera escreve assim: irritado, nervoso, querendo me ultrapassar, nem desfruta a companhia que tem ao lado. Talvez a mulher seja sua esposa. Por que não conversa com ela? Por que não lhe fala algo engraçado? Por que não lhe coloca a mão na perna? Não, prefere insinuar a ultrapassagem e enquanto não consegue me amaldiçoa. E talvez ela também não curta a viagem. Talvez ela também esteja irritada. E mesmo não dirigindo, também me amaldiçoa. Quantos de nós, numa viagem para um lugar lindíssimo, tornamos o caminho um pesadelo, um brigueiro até chegar? Começa com a criança atrás: já chegou? Só que ela começa em Campo Mourão, né? Está indo lá para o sul, está indo para Uruguai, está indo para Gramado e Canela. Aí em Campo Mourão a criança: já estamos chegando? Não, filho, vai demorar. Vai demorar quanto? Vai demorar um bocado. Aí passa mais um pouquinho, Cascavel. Nem sei se é por aí que vai. Pô, finge que é, vai. Estamos chegando. A esposa, não aguento mais esse carro, você precisa comprar um carro mais confortável, esse carro aqui é ruim. E você olhando para o... Desgraçado! Sai daí! Oh, mas só tem idiota, né? Porque também, né? Quando a gente está dirigindo, só tem idiota nos outros carros, né? Pesquisa norte-americana. 80% dos motoristas creem que dirigem melhor do que a média. Mas 90% dos motoristas acham que só tem barbeiro na estrada. Quem que sobra? 80% acha que dirige acima da média, mas 90% acha que o resto é barbeiro. Não bate esse número, entendeu? Tudo tenso. Eu não sei. A gente precisava se converter aos processos. Talvez a gente não chegue onde queria chegar, mas não quer dizer que não foi uma alegria ter ido. Olha, nós não chegamos onde a gente planejou, mas eu queria te dizer que foi uma bênção ter caminhado com você até aqui. Isso também significa que eu não sei se o seu casamento vai ter solução, mas talvez, você e sua esposa não precisavam ter perdido tanto tempo brigando por coisa de nada. Eu não sei se o seu filho vai perdoar você ou se você vai perdoá-lo. O que eu sei é que 90% das agressividades que vocês manifestaram e trocaram foram por razões tão pequenas que não tinham a menor necessidade. Porque em nome de controlar o que a gente tinha medo que acontecesse lá na frente, a gente emporcalhou o que estava acontecendo no presente. Porque eu me cobro tanto chegar, encontrar, conseguir a tensão do medo de não chegar, de não conquistar, de não cumprir, fere quem está comigo nessa busca. E aí eu tenho dois problemas. Um é não chegar, e o outro é ter feito do trajeto um pesadelo. Porque eu posso não chegar, mas não quer dizer que o caminho precise ser um problema. Eu posso não chegar. Pode ser que daqui a alguns anos eu não tenha conquistado tudo que eu sonhei, mas eu vou ter tanta lembrança boa dos amigos que eu fiz, das alegrias que eu tive e da pessoa que eu me tornei na presença de Deus. Moisés não entrou na Terra Prometida. Algumas pessoas, quando leem isso na Bíblia, pensam assim: puxa vida, um homem que conduziu um povo por 40 anos até a Terra Prometida não entrar, é muita sacanagem. Mas eu tenho muitas dúvidas que Moisés estava tão preocupado assim de entrar. Porque ele conduziu o povo 40 anos debaixo da bênção de Deus. E ao final dos 40 anos foi encontrar Deus. Entrar na Terra Prometida é contingência. Não significa rigorosamente nada. Você não sabe se você não vai... Desculpa dizer isso, mas você não sabe se você não vai morrer antes de realizar esse sonho que se tornou tão importante. O que eu espero é que quando chegar a sua hora, você vá em paz, com o amor da sua família, com a alegria dos seus, com a certeza de que cada minuto valeu a pena. Foi Fernando Pessoa quem escreveu: valeu a pena? Valeu a pena, porque a alma não é pequena. O Eclesiastes nos ensina que simplicidade é, independentemente de onde se chega, estabelecer um jeito como se vai que vale a pena. Porque o chegar pertence a Deus, mas o ir pertence a nós, e melhor ainda se vamos com Deus. Jesus, nesse sentido, é o maior exemplo de simplicidade. Porque, primeiro, Jesus soube desfrutar dos prazeres da vida sem exagero. Teve até quem o chamou de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Mas a sua sabedoria mudou a história da humanidade. Jesus soube desfrutar das conquistas da vida sem achar que isso era tudo. Tanto que, quando o diabo lhe ofereceu tudo, sua resposta foi não, porque ele já tinha tudo. E Jesus soube desfrutar dos desafios da vida sem depender dos resultados. Porque se Jesus fosse depender dos resultados para ajudar as pessoas que ele ajudou, não tinha ajudado ninguém. A mesma multidão que ele ajudou, lá no fim estava gritando crucifica-o. Mas ele sabia quem era, a serviço de quem ele estava e para onde ele ia voltar. Então está tudo certo, irmão. Hoje você já pode ter uma alegria diferente. Não deu nada certo ainda? Hoje você já pode se alegrar. Não chegou lá ainda? Hoje você já pode se regozijar. Porque você está a caminho. E se nós estamos aqui, é sinal de que Deus ainda pode nos levar para qualquer lugar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Mais uma vez, Senhor, a nossa oração é por simplicidade. O fato é que nós complicamos tudo. Não queremos mais. Nós complicamos buscando prazeres que nunca vêm, enquanto poderíamos buscar valores, princípios, convicções que finalmente nos trarão prazeres imensuráveis, porque o prazer principal é a surpresa, é o prazer que vem de onde a gente não imaginava que viria. A gente idealiza tanto romances, amores arrebatadores que nunca se realizam na nossa vida. Perdemos a oportunidade de ter um prazer simples, gostoso, inesperado com alguém que está do nosso lado e que nos ama para valer. Complicamos tudo, Senhor. Ajuda-nos a não complicar. Ajuda-nos a desfrutar das conquistas sem achar que isso nos faz melhores ou que é o sentido da nossa vida. Porque também quando as conquistas não vierem, nós estamos em paz, porque sabemos quem somos e que o que temos de principal ninguém pode nos tirar. E ajuda-nos a desfrutar dos desafios da vida, do passo a passo, do caminho, muitas vezes árduo, sem depender dos resultados. Porque o resultado vem do Senhor, mas a caminhada já está garantida debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos a sermos simples, para encontrarmos essa felicidade simples, que não depende do que a gente tem, mas de quem a gente é na Tua presença. Que a simplicidade de Jesus ganhe o nosso coração. É o que eu Te peço em nome dEle. Amém. Valeu. Depois falamos sobre essa questão. Dê um abraço em quem está aí do seu lado. Diga uma palavra de bênção para essa pessoa que está aí. Se você quiser informações sobre o ministério, se você quiser informações sobre encontros, ali atrás tem uma mesa com informações para você. Pode procurar. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, tchau.